Você me traiu, Abigail, Abigail. O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail. Eu sou o corno mais famoso do Brasil. Aô, meu parceiro Devaldo, toda a galera de São Paulo. Melhor que isso, só dois dias. Acordei com o celular vibrando, os amigos enviando vários vídeos com a legenda. Eu avisei, baixei, enquanto eu assistia, uma lágrima caía, o meu mundo desabando. Eu senti, passou, e todo mundo espalhou. Era quase um filme pornô, amador. E não era eu aquele ator. Porque você me traiu, Abigail, Abigail. O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail. Porque você me traiu, vibrando, os amigos enviando vários vídeos com a legenda. Eu avisei, baixei, enquanto eu assistia, uma lágrima caía, o meu mundo desabando. Eu senti, passou, e todo mundo espalhou. Era quase um filme pornô, amador. E não era eu aquele ator. Porque você me traiu, Abigail, Abigail. O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail. Porque você me traiu, Abigail, Abigail. O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail. Porque você me traiu, Abigail, Abigail. O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail. Eu sou o corno mais famoso do Brasil. Isso é Felipe Lopes, gente. Melhor que isso.